Cheiro 3, página 18. A companheira de Johanan também levava uma recém-nascida, alguns dias mais velha do que Jonaila, e tinha um ativo rapaz de 6 anos por quem velar. Creio que deveríamos levar daqui todas as crianças, talvez para trás daquela rocha saliente ou até à terceira caverna. É uma excelente ideia, concordou Johanan. Os caçadores ficam, os restantes voltem para trás, lentamente, sem movimentos bruscos. Queremos que esses leões das cavernas pensem que estamos a andar em círculo, como uma manada de auroques. E quando nos separarmos, cada par deve permanecer unido. Eles devem atacar os que ficarem sozinhos. Ayla voltou-se de novo, na direção dos caçadores de 4 patas, e constatou que vários leões os miravam, alerta. Os animais começaram a andar de um lado para o outro e pôde distinguir certas características diferenciadoras, o que ajudou a contá-los. Viu uma enorme fêmea virar-se com indiferença. Não, era um macho. Deu-se conta ao reparar nos seus genitais por trás. Por momentos esquecera-se de que ali os machos não tinham juba. Os leões das cavernas machos, das imediações do seu val, a este, incluindo um que conhecia bem, tinham algum pelo em redor da cabeça e do pescoço, embora não fosse muito. Este é um grande grupo, pensou, mais do que 2 mãos cheias de palavras de contar, talvez mais se incluirmos as crias. Enquanto observava, o enorme macho avançou pelo campo e desapareceu por entre a erva. Era assombroso, como aqueles talos altos e delgados ocultavam animais daquele porte. Embora os ossos e os dentes dos leões das cavernas, felinos que gostavam de viver em grutas, que preservaram os ossos que deixaram para trás, tivessem o mesmo formato que os dos descendentes que vaguariam um dia pelas terras distantes do continente situado a sul, eram 1,5 vezes maiores em tamanho, e alguns quase com o dobro da espessura. No inverno, crescia-lhes uma espessa pelagem, tão clara que parecia quase branca, um prático meio de camuflagem na neve para predadores que caçavam todo o ano. A pelagem de verão, embora também clara, tinha um tom mais trigueiro, e alguns dos exemplares daquele grupo estavam a mudar de pelo, o que lhes dava um aspecto esfarrapado e mosqueado. Ayla observou o grupo, maioritariamente composto por mulheres e crianças, separar-se dos caçadores e retroceder em direção à parede rochosa, juntamente com uns quantos homens e mulheres com lanças em punho, designados por Johanan para os proteger. Depois reparou que os cavalos pareciam nervosos e pensou que o melhor seria tentar acalmá-los. Fez um sinal a Lobo para acompanhar. Winnie pareceu satisfeita de os ver aproximarem-se. A égua não tinha medo do grande canídeo predador. Vira o lobo crescer desde que era uma pequena bola de pelo revolto e ajudar a criá-lo. Contudo, Ayla tinha uma preocupação. Queria que os cavalos se retirassem para trás da parede de rocha, com as mulheres e as crianças. Podia dar ordens a Winnie, usando palavras e sinais, mas não sabia bem como indicar-lhe que devia acompanhar os outros e não segui-la a ela. Racer relinchou. Quando Ayla se aproximou, parecia mais agitado do que os restantes. Depois de saudar afetuosamente o garanhão castanho, deu umas palmadinhas e coçou a potra cinzenta. Por fim, abraçou o robusto pescoço da égua castanha escura, que havia sido a sua única amiga nos seus anos de solidão, depois de abandonar o clã. Winnie colocou a cabeça sobre o ombro da jovem, numa posição habitual de apoio mútuo. Ayla falou para a égua, numa mistura de sinais gestuais do clã e palavras e sons de animais que sabia imitar, uma língua especial que criara com Winnie quando era uma potra antes de Jondalar lhe ensinar a falar a sua língua. Ayla disse à égua que fosse com Falarei para o Leva. Quer o cavalo entendesse, ou simplesmente soubesse que era o mais seguro para ela e para a sua cria, Ayla ficou satisfeita por a ver retroceder para a parede de rocha, quando lhe apontou nessa direção. Racer estava tenso e nervoso, e inquietou-se ainda mais, quando a égua começou a afastar-se. O jovem garanhão estava acostumado a seguir a mãe, sobretudo quando Ayla e Jondalar cavalgavam juntos. Todavia, desta vez, não foi com ela de imediato. Empinou-se, cabeceou e relinchou. Jondalar ouviu-o, olhou para o garanhão e para a mulher e juntou-se a eles. O cavalo resfolegou ao vê-lo aproximar-se. Com duas fêmeas na pequena manada, Jondalar questionou-se se o instinto protetor de Racer não estaria a manifestar-se. Para o tranquilizar, falou com ele e coçou-o nos locais que mais apreciava. Depois indicou-lhe que devia seguir o Ini e deu-lhe uma palmada na garupa. Foi o suficiente para que o garanhão troteasse na direção certa. Ayla e Jondalar regressaram para junto dos caçadores. Joharan e os seus dois conselheiros e amigos mais íntimos, Solaban e Rushmar, estavam no centro do grupo, que agora parecia mais pequeno. Discutíamos a melhor maneira de os caçar, explicou Joharan. Não sei bem que estratégia utilizar. Devemos tentar rodeá-los? Ou é melhor dirigi-los para um local em particular? Digo-vos uma coisa, sei como caçar para conseguir carne. Veados, bisontes ou aurochs, até mamutes. Já matei um ou outro leão que se aproximou do acampamento, com a ajuda de outros caçadores, mas não estou habituado a caçar leões e em grupo. Como Ayla conhece os leões? Propôs Tefona. Vamos perguntar-lhe. Todos se voltaram para Ayla. A maioria conhecia a história da cria de leão, ferida, que Ayla havia acolhido e criado até à idade adulta. Quando Jondalar lhes contou que o leão lhe obedecia, tal como o lobo, acreditaram. O que achas, Ayla? Perguntou Joharan. Estão a ver como os leões nos observam? Olham-nos tal como nós olhamos para eles. Consideram-se os caçadores. Talvez se surpreendam ao verem-se convertidos na presa, comentou Ayla e guardou silêncio por um momento. Penso que devemos caminhar em grupo, quiçá gritando e falando em voz alta, e ver se recuam. Mas mantenham as lanças a postos. Não vá dar-se o caso de um ou mais se atirar a nós, antes de decidirmos caçá-los. Aproximar-me-nos deles, assim, de frente? Perguntou Rushmar com o sobrolho franzido. Pode resultar, disse Solaban. E se permanecermos juntos, podemos olhar uns pelos outros. Parece um bom plano, confirmou Jondalar. Bem, é tão bom quanto qualquer outro. E agrada-me a ideia de ficarmos juntos e de cuidarmos uns dos outros, retorquiu o chefe. Eu vou à frente, sugeriu Jondalar. Segurava o atirador de lanças por cima da cabeça, pronto a disparar. Com isto posso arremessar uma lança num abrir e fechar de olhos. De certeza que sim, mas vamos esperar até estarmos mais perto, para que todos possam fazer mira com facilidade, argumentou Joharan. Claro, concordou Jondalar. E Ayla vai cobrir-me, caso aconteça algo imprevisto. Parece-me bem, replicou Joharan. Todos precisamos de um parceiro, alguém que proteja a retaguarda daquele que lança primeiro, para a eventualidade de falhar o tiro e os leões atacarem. Os pares podem decidir quem atira primeiro, mas será menos confuso se todos esperarem por um sinal antes de lançar. Que tipo de sinal? Indagou Rushmar. Joharan ficou em silêncio por momentos e por fim disse... Fiquem atentos a Jondalar. Esperem que ele lance. Esse pode ser o nosso sinal. Serei o teu parceiro, Joharan. Ofereceu-se Rushmar. O líder assentiu. Preciso de alguém que me cubra, disse Morizan. Era o filho da companheira de Manvelar, recordou Ayla. Não sei se sou bom nisto, mas tenho-me esforçado. Eu posso ser a tua parceira. Tenho praticado bastante. Ayla virou-se ao escutar uma voz feminina e viu que era Galeia, a amiga ruiva de Folara. Jondalar voltou-se também. Essa é uma maneira de se aproximar do filho da companheira do líder, cogitou. E olhou para Ayla, perguntando-se se ela captara a insinuação. Eu irei com Tefona, se ela quiser, propôs Solaban, pois também vou usar a lança sem o atirador. A jovem sorriu-lhe, satisfeita por ter um caçador mais experiente ao seu lado. Tenho praticado com o atirador de lanças, anunciou Palidar. Era amigo de Tivona, o aprendiz de Willamar, o mestre do comércio. Podemos ser parceiros, Palidar, disse Tivona, mas eu só sei usar a lança. A verdade é que não tenho praticado muito com o atirador, admitiu Palidar. Ayla sorriu para os jovens. Tivona, como aprendiz de comércio, seria sem dúvida o próximo mestre do comércio da Nona Caverna. O amigo Palidar tinha voltado com Tivona quando este foi visitar a sua caverna numa breve missão comercial. E fora ele quem encontrara o lugar onde o lobo se envolvera numa terrível luta e levara Ayla até lá. Ela considerava-o um bom amigo. Não fiz grandes progressos com o atirador, mas sei manejar a lança. É a Megera, a acólita da Zelandoni da Terceira, disse Ayla para si própria, recordando que a jovem estava com eles da primeira vez que Ayla entrara na profundidade das rochas da fonte para procurar a força vital do irmão mais novo de Jondalar, quando tentava ajudar o seu Elan a encontrar o caminho para o mundo dos espíritos. Já todos escolheram parceiro, por isso sobramos nós. Não só nunca pratiquei com o atirador de lanças, como raramente o vi ser usado, afirmou Jalodan, o primo de Morizan, filho da irmã de Manvelar, de visita à Terceira Caverna. Planeava viajar com eles para a reunião de verão, para depois se encontrar com a sua caverna. E assim era. 12 homens e mulheres, dispostos a dar caça a um número idêntico de leões. Animais mais rápidos, fortes e ferozes, que viviam de caçar presas mais fracas. Ayla começou a ser assaltada por sentimentos de dúvida e um calafrio percorreu o seu corpo. Esfregou os braços e sentiu que tinha pele de galinha. Como podia ocorrer a 12 frágeis humanos atacar um grupo de leões? Olhou para o outro carnívoro, aquele que conhecia, e fez-lhe sinal para que permanecesse com ela, pensando, 12 pessoas e o lobo. Vamos então, ordenou Joharan, mas juntos. Os 12 caçadores da terceira e da nona cavernas dos Landoni avançaram em conjunto na direção dos felinos descomunais. Iam armados de lanças, com pontas de sílex, osso ou marfim lixado, até deixar a extremidade bem aguçada. Alguns levavam atiradores de lanças, capazes de arremessar uma lança a uma distância maior e com mais força e velocidade do que atirando-a à mão. Mas já antes tinham matado leões, apenas com lanças. Aquele podia ser um teste para a arma de Jondalar, mas seria uma prova ainda maior para a coragem daqueles que caçavam. Vão-se embora, vociferou Ayla quando se puseram em marcha. Não os queremos aqui. Outros imitaram a cantilena ou variações, proferindo exclamações e gritos na direção dos animais à medida que se aproximavam, ordenando-lhes que se fossem embora. Ao princípio, os felinos, jovens e velhos, limitaram-se a observá-los. Depois, alguns começaram a mover-se, entrando na erva que tão bem os camuflava e voltando a sair, como se não soubessem o que fazer. Os que se retiraram com as crias regressaram sem elas. Parece que não sabem o que pensar, comentou Tefona, sentindo-se um pouco mais segura. Mas quando de repente o enorme felino lhes rugiu, todos se sobressaltaram e estacaram. Não é o momento para pararmos, aconselhou Joharan, continuando a andar. Retomaram a marcha, numa formação um pouco mais hesitante, mas voltaram a cerrar fileiras conforme avançavam. Os leões mexeram-se, alguns voltando-lhes as costas e desaparecendo por entre a erva alta. Mas o macho rugiu de novo e manteve-se firme no seu lugar. Outros dos enormes felinos colocaram-se atrás dele. Ayla começou a detectar o odor a medo entre os humanos e tinha a certeza de que os leões também farejavam. Ela também sentia medo. Mas o temor era algo que as pessoas podiam vencer. Acho melhor prepararmo-nos, avisou Jondalar. Aquele macho não parece contente e tem reforços. Consegues atingi-lo daqui? Inquiriu Ayla. Escutara a sucessão de ruídos que costumavam preceder o rugido de um leão. Provavelmente, respondeu Jondalar, mas preferia estar mais próximo. E eu não sei se acertarei a esta distância, confessou Joharan, continuando a avançar. O resto do grupo juntou-se mais e seguiu, sem deixar de gritar, embora Ayla achasse que soavam mais vacilantes à medida que se aproximavam. Os leões das cavernas ficaram imóveis e pareceram nervosos, enquanto observavam aquela estranha manada que não se comportava como presas. De repente, tudo se acelerou. O grande macho rugiu, um som terrível e ensurdecedor, sobretudo tão próximo. Largou a correr para eles. E quando se preparava para saltar, Jondalar atirou a lança. Ayla ficara atenta à fêmea que estava à direita. Mais ou menos no momento em que Jondalar fazia o lançamento, a leoa avançou. Ayla deu um passo atrás e apontou. Quase sem se dar conta, levantou o atirador de lanças, já armado, e disparou a lança. Para ela era um ato tão natural que nem parecia um movimento deliberado. Jondalar e ela haviam utilizado a arma durante todo o ano na viagem de volta para a caverna do Gelandoni, e a sua destreza era tal que usá-la era quase uma ação espontânea. A leoa saltou. Mas a lança de Ayla alcançou em pleno voo, por baixo, alojando-se com firmeza na sua garganta e causando-lhe uma ferida mortal. O sangue brotou do animal caído no chão. Ayla apressou-se a sacar outra lança da aljava e colocou-a no atirador, olhando em redor para ver o que acontecia. Viu voar a lança de Joharan e um segundo depois passou outra. Reparou que Rushmar acabara de atirar uma lança. Viu cair outra leoa enorme. Uma segunda lança atingiu a besta antes de tocar no solo. Aproximava-se outra fêmea. Ayla disparou e viu que alguém mais lançara antes dela. Sacou outra lança e colocou-a, assegurando-se de que a encaixava bem, que a ponta, acoplada a uma haste pontiaguda, cuja função era desprender-se da haste principal da lança, estava no lugar e o orifício do extremo oposto da haste estava bem ajustado ao gancho na base do atirador de lanças. Depois olhou em redor. O enorme macho tinha caído, mas ainda se mexia. Sangrava, mas não estava morto. A sua fêmea também sangrava, inerte. Os leões começaram a desaparecer por entre a erva, o mais depressa que conseguiam. Mas pelo menos um deixava um rastro de sangue. Os caçadores humanos reagruparam-se, olhando em redor e sorrindo uns para os outros. Acho que conseguimos, disse Palidar, e na sua cara começou a desenhar-se um enorme sorriso. Acabara de pronunciar estas palavras quando um ameaçador rosnado do lobo chamou a atenção de Ayla. O lobo afastou-se rapidamente dos caçadores humanos, seguido de perto por Ayla. O macho, que sangrava profusamente, Tinha-se levantado e caminhava para eles. Com um rugido, saltou na direção do grupo. Ayla quase sentia a sua raiva e não podia censurá-lo. Mesmo quando o lobo chegou perto do leão e saltou para atacar, mantendo-se entre Ayla e o grande felino, ela atirou a lança com todas as suas forças. Pelo canto do olho viu outra a ser disparada. Aterraram quase simultaneamente com um ruído surdo. Tanto o leão como o lobo caíram por terra. Ayla arquejou ao vê-los banhados em sangue, temendo que o lobo estivesse ferido.